sabe o que eu tenho dentro da mala, só faz por onde. Mais de 100 mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte. Inveja acha até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de Porsche. Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, mas não vi barreiras, fui no corre. Tanto dinheiro me esperando por um tempo. Chegou a hora de eu ir buscar esse vento. Foco no plano pra firma seguir crescendo. Me diz aí quem é o cara do momento. Tudo que é meu vou na luta pra poder trazer. Nada me para nessa estrada. Mais de 3 milhas no primeiro ano que eu fiz sucesso. A goma da coroa tá comprada. Minha missão principal tá cumprida. Gata, eu não gosto de ser comparado. Se liga que o relógio tá correndo. Pra contar dinheiro eu nunca tô cansado. Eu vou deixar o meu legado na terra. Eu vim da rua, quem não pode não erra. Sinto que o mundo todinho me espera. Só aos 100 anos que eu vou ser cremado. Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por onde. Mais de 100 mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte. Inveja acha até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de Porsche. Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, mas não vi barreiras, fui no corre. Eu preciso de espaço, preciso dizer o que eu penso. Nós é pouca ideia pra X9. Tô com a pedra no sapato, perdendo meu tempo. Se tá com problema, nós resolve. Vai fazer o quê se tu não estudou? Tô com PH. Quem não é de verdade nem pode. Invejoso tem que correr pra alcançar. Meu nome já tá anotado nesse pódio. Eu vou dizer, eu trabalhei pra viver da vida, cara. Eu fiquei noite sem dormir, pra hoje gasta com nada. Farmando o final de semana inteiro. A pilha de dinheiro, segundo eu conto ele em casa. De onde vem que é o mistério? É que o segredo ninguém conta. Tô construindo um império gigante na minha conta. Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por onde. Mais de 100 mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte. Inveja acha até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de Porsche. Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, mas não vi barreiras, fui no corre. Você chegou a fazer outra coisa? Cheguei a fazer várias. Tipo, várias. Ele até fechou. Nossa, muito. Você trampou do que, viado? Mano, trampei já de telemarketing. Já trabalhei na feira, montando barraca, desmontando barraca, limpando e vendendo legume. Já trabalhei na feira olhando carro. Caralho. Já trafiquei. Ixi, já fiz um monte de várias. Merda, mano.